Laranja Pé, visual, a 283304. 3304, compete, aproximação, torre 18, decimal 3. 3, bom dia. Foi o Rio 9648, não tem condições de passar 15 milhas do VOR acima do 110, possível? Sem problema, Rio 9648. Ok, senhor, obrigado. Varig Log 6594 para o táxi, está com 4 PLB, 2 horas e 40 de autonomia, alternando Fortaleza. Varig Log 6594, autorizado o táxi, via PAT 3, Kilo e Alfa, no ponto de espera da 28, 118.30. Vive táxi via PAT, Kilo e Alfa, para o ponto de espera da 28, conectar 1 no 8, decimal 30. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, gol 1605 a November. Bom dia, gol no 605, desce para o 040, chegada e beat. 040 na chegada e beat, gol 605. Felicita após Anto voar direto para o Sierra Vita tremendo para completar o GPS da 28. Copiado da solicitação, inicialmente mantém a chegada no 605. Mantém a chegada. 3, é um bom dia. Salvador, bom dia também, o 103304. Sinal baixado, travado, visão 28. Gillette Bravo Delta, decolada ao 19, controle 199, decimal 35, bom voo. Sim, chama 6935, grato, bom dia. 103304, bom dia, o vento 250 graus, 4 nós, ajuste no 0 no 3, check trem. Baixado, travado. 7 perfil, gole. Bravo Delta, sai, contato na decolagem, suba ao 080, o perfil da saída gole. 080 no, na gole, o Juliette Bravo Delta. After the traffic on short final runway 28, clear to line up and maintain. After traffic on final, clear to line up and maintain, American 980. 09-33-33. Rio 9648 vai subir para 310, travando a proa de frote. Conforme a subida, possível? Ok, para o controle. O Rio 9648 subida para 310 na proa de frote. Chame Recife, 12685, alterna 12645. 12685, 12645, muito obrigado, até a volta. Secundária 12545, Rio. 2545, obrigado, senhor. O controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 30, transponder 5051. Até o final, Lima Romeu Romeu. Confirme? Final do desvio, reporte. Ok. Correto, 9911, reporte para acionar. Autorizado, reporte para o táxi 9911. O solo agora em 121, decimal 9, o solo aos 22, 3304. 19. Solo, Salvador, bom dia, tá 3304, se livrou na escuta, na Delta. 3304, autorizado via Alfa e Juliette para o portão. Aguarde o portão 3304, informe antes da Juliette. Antes da Juliette, Alfa e Juliette, 3304. American 980, cleared for takeoff runway 28, wind 250 degrees at 04 knots. T04, agora sim autorizado Alpha e Índia para o portão 2. Alpha e Índia, 03304. Correto. Zero meia, bom dia, prossiga. As delas, qual seria a proa ideal para o destino? 252, a radial para o direto Bravo Delta. Copiado, mantém inicialmente a saída, aguardando para prosseguir direto. A gente está efetuando um desvio aqui, pequeno desvio. Após o desvio, proa de gole. Ciente, após gole, o Gillette Bravo Delta. Atro livre, alinhar e manter pista 28. Livre, alinhar e manter a cabeceira 28, vale que lado 65 no 4. Serra Vitor 361, pro gol no 605. Foi Serra Vitor 363, gol no 605, desce para 2.500, 1.013. 3363, 2500, 13, 9, 0, 0. Airbone at 24, contact to 119.35, so. Não foi compreendida a NAT que modulou. Nossa. Livre decolagem cabeceira 28, Varig Log 65 no 4. Departure American 980 out of 3000. Apply level 040 for flight level 350 American 980. America Line 980, radio surveillance Clyde 350, around departure. Okay, 350 and around departure, America 980. Juliette Bravo Delta, prossiga ao 080 sem restrição. Cide 080 sem restrição, Juliette Bravo Delta. O Lima Romeu Romeu está reaproando o CARI. Lima Romeu Romeu, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 060. Seu limite após 15 minutos da proa, reassume e voa USA. Ok. Direita, proa 060. O limite após 15 minutos, proa de USA. Romeu, Romeu. Zero meia, fica atento a termos a decolagem da pista 28, 727 da VLOC. Vai na 06. Log 65 no 4, decolado aos 26, controle 1935, bom dia, bom voo. 1935, muito obrigado, um bom dia. Papai Romeu, Mike Tango Lima, doutor de carga, para acionar na posição e posterior pushback. Autorizado a acionar na posição, reporte para o pushback, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima. Exceção 330, subida Aron, Varig Log 65 no 4. 7, confirme POB e piloto em comando. 02, o piloto comanda o capitão do ar. Ok, ciente, chame o controle 1935, bom voo, guardião 06. 06. Controle Salvador, muito bom dia, o guardião 06. Guardião 06, controle, prossiga. Decolou de Salvador para Ondina, está na proa de Itapuã. Mantém a linha do litoral, reporte para final, pouso. 06, reportará final, Ondina. Controle Salvador, muito bom dia, alta 3859, sente da informação, November, descida 160. Bom dia, desce alto 50, 050, TAN 3859, chegada e pit. 050 autorizado, TAN 3859. O Papapá, Lima, Romeu, Romeu, esse é para 2500. 2500, Lima, Romeu, Romeu. Controle, TAN 3859. Ouro 605, 2500, reporte, servido 363. Posta, Ouro 6363, 605. Lima, Romeu, Romeu, reassuma navegação, voo Serra Vitor 363, para início do RNAV, 2500, 1013 o ajuste. Corrigindo, 1014 o ajuste em Salvador. Gente, 2500, 114, curva na esquerda agora, pro ângulo Serra Vitor 363, o Romeu, Romeu. Controle, está 3859. Prossiga. É, por gentileza, senhor, a intenção é o RNAV da 28, a possibilidade de voar o Serra Vitor 361. Afirmativo, 361 da presente. 361 autorizado, muito grato. American Line 980, call now Recife. 12685, backup 12545. 6685, not able 12545, American 980, good day. Total 9911, livre ingresso, decolagem pista 28, 250 graus, 49. Autorizado, ingresso. Uno, 200. Gente, continua a aproximação, aguarde informação, pista livre, vento 250 graus, 04 nós, ajuste 1014, gol no 605. 1014 aguardando, gol 605. Por 605, completo o RNAV, torre 18, decimal 3. Cheque trem, livre pouso, pista 28, 250 graus, 04 nós. Repo 28, gol 605. Total 9911, decolado aos 31, controle 119, decimal 35, bom dia, bom voo. 19935, bom dia. Que reporte para o táxi? Gente. Controle, bom dia, total 9911. Bom dia, 911, 310, saída Aron, vigilância. Aron, vigilância. O Variglog 6514, Recife, 128, corrigindo, 1264, não, negativo, 12685, alterna 12545, Variglog. 26.85, alterna 25.45, muito obrigado, bom dia. Olho, o Guardião 06, visual contina. De frequência, Guardião 06. 06. O Lima Romeu, Romeu está visual com Arado? Visual. Torre 18, decimal 3, bom pouso. 18-3, obrigado. O TAN 3859, desce para 2500 pés, ajuste no 04, voo Serra Vitor 361. Afirmativo, senhor. Autorizado 2500, TAN 3859. Torre, Salvador, bom dia. Papá, papá, Lima, Romeu, Romeu. Papá, papá, Lima, Romeu, Romeu, continua aproximação pista 28, aguarde informação de pista livre. O vento 250 graus, 04 nós, ajuste no 0 no 4. Guardando sua autorização para pouso, Lima, Romeu, Romeu. No 605, sala os 32, 121 no décimo 9. 219, obrigado. Para o táxi, Romeu Mike Tango Lima com 424 de autonomia, alternativa nossa é São Luís e 5 a bordo. Ciente, autorizado o táxi via pátio 3, quilo alfa no ponto de espera da 28, 118,30, Mike Tango Lima. Quilo alfa, zero do pátio 3. E 183 é a torre, obrigado. Paulo com 605, ingressando. 605, Alfa, Juliette, Gate 7. Alfa, Juliette, no 7, 605. ONU 3325, alterna 128.8. E confirme qual seria o seu ponto de modificação. Salvador, com 923. 1923, prossiga. Autorização para Guarulhos, por gentileza, nível 400. Aguarde a coordenação, altímetro no 0 no 4, 1923. Ciente, aguardando. Está modificado aos 35, prossiga para o 085, condições visuais. Agora com Recife, 1-3325, alterna 1-28.8. Ciente, Chamanal, centro em 1-3325, alternando 1-28.8, grato, bom dia. O total 9911 cruzou uma centena, autorizaria para a Aracanu ou direto Lima? Alô, total 9911, agora com Recife 12685, 12545 e solicite ao mesmo. 12685, 12545. Lima, Romeu, Romeu, solo aos 36, confirme o estacionamento. Gente, vai liberar a última esquerda, corrigindo a penúltima esquerda, taxiway Charlie, chama o solo 121-19 para efetuar o cruzamento do pátio 1. Lima, Romeu, Romeu. Salvador, papai Romeu, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, prossiga. Estamos se aproximando do ponto de espera da 28. Informa que não tem condições de cumprir o perfil de a performance de decolagem, nível 110. Gente, inicialmente então vai manter a restrição de manter o 040, aguardando a liberação do controle caso não haja tráfego. Mike Tango Lima. Positivo. 40, contato controle e será coordenado. Obrigado. Lima Romeu Romeu, autorizado táxi via pátio principal, pode ingressar na primeira direita. Contorne o terminal de passageiros, após Lima, Mike, chame para cruzar 17. Mike Tango Lima, é a torre. Salvador, Mike Tango Lima, ponto de espera pronto. Okay, Mike Tango Lima, o controle informa que sua subida a critério não há tráfego a reportar para sua subida no perfil da MOMO, está livre, ingresso de decolagem, o vento é calmo. Ok, sim, instruções, está livre o perfil da MOMO, Mike Tango Lima, alinhar e decolar, confirme. Positivo, alinhar e decolar, vento calmo. Ok, obrigado. Bono 923, pronto para cópia? 923, para sim. Autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 360, pela rota Peruísque 50, decola da pista 28, após a decolagem, curva à esquerda, saída Gole, Eval, após Eval, Eudes. O controle Salvador é 119.35, torre 118.30. Acione 5103. Reporte para início de descida, 1.500 pés. Controle de 935, transponder 5103. Recebou 1923. Correto, chame para acionamento 923. Chamarei. Tá, papatear. 7, estacionar frequência livre, bom dia. Mike Tango Lima, controle 119.35, decolada aos 41, bom dia, bom voo. 1935, obrigado. 3859, pista livre, vento calmo, autorizado pouso. Autorizado pouso, pista 283859. Yankee Eco Tango, mantendo-se em condições visuais a 1.000 pés, via corredores, caixa pregos, após a vertical de Veracruz, inicia a travessia da Bahia Todos Santos, em descida para 500 pés. O Yankee Eco Tango, informe na vertical de Veracruz. Mike Tango Lima decolou, está cumprido o perfil da MOMO. Ô Romeu, Mike Tango Lima, contato radar na decolagem, sobe uma antena 280 na saída MOMO Flock. Informa que não recebo informação do seu modo de ar aqui. E papi. Da Gol, posição 4, puxa estacionamento. 923 autorizado, chame para o táxi. Chama aí. Agora recebo cruzando 2.600 pés, confere? Positivo, cravado. Gente. Mike Eco Delta, prossiga. Mike, Eco Delta. Mantenha-se em condições visuais a 500 pés na proa do farol da Barra. Informe ingressando o CTR, Mike com Vitor. Após farol da Barra, ingressa no corredor Axé a 500 pés. Corrigindo, Mike, Eco Delta. Controle Salvador, bom dia, Xaner 6311, Cinti da Oscar. 6311, controle Salvador, aciona identificação, desse mantém o 050, a chegada é a IPIT. Chegada IPIT, descendo para 050, a IDET 6311, apenas confirmando, o ILS da 28 está inoperante. Mativo inoperante, procedimento previsto, Delta Mike Eco VOR da 28. Delta Mike Eco VOR da 28, Cinti 6311. Para 1 no 1500 pés, Delta Papa Charlie. Altímetro em Salvador, 10 no 4. Controle Salvador, 6311. Siga 6311. O ATIS das 1130 está informando apenas o procedimento VR. Não informa que, que é o Delta Mike Eco também. Gente. M3 no Uno, está autorizado descida até 2000 pés, altímetro no 0, no 4, de forma que já atualizamos a informação ATIS. Xana M3 no Uno, controle. M3 no meu controle. Xaner 6311.